Bom dia, Whisky Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, possível. Autorização de reboque saindo do pátio 3 para o pátio 1, no ponte 5. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alfa. Reportará. Ingresso para o pátio principal. Iniciamos o CP. 1-8-1-7, pronto, tá. Autonomia 0340, alternando o Galeão, temos 181 a bordo. Bruno 817, autorizado o taco. Via India Alpha, reporte quando pronto no ponte esperando no 0. Quer negar no 0 no 4? India Alpha, gente no 0 no 4, Bruno 817. Espera no 0, pronto, voo no 8-1-7. 8-1-7, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento uma centena, 0-6-9. A linha decola, pista no 0, voo no 8-1-7. No 7, decolado 248, controle no 20, decima 8, boa viagem. 208, grato, boa noite. Juliette Alfa, cheque rádio, tá 2/2. comprado ingresso no pátio principal para o Q05. 360 da Elvo, 897. O 9 está livre para o reforço táxi. Reportar o ataque de pista 10, está 3601. Juliette Alfa, parqueado, ponte 5, grato, um bom dia, boa semana. Bom dia. contato do TAM 3601172 a bordo, alterna avião 3041. 3601, autorizado o táxi via parte principal, IJ Alpha, reporte pronto no ponto de espera da 10, que negão no 04. Comei 14, parte IJ Alpha, ponto de espera, reporte a torre nessa, 3601. Correio 3601 no ponto de comando, posso esperar da 10 pronto. 3601, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento uma centena 05 nós. Livre alinhar e decolar da pista 10, botão 3601. Salvador, o gol 1897 está passando 230 em subida. Centro Recife em 1251, alternativa 12325. 251-2325, grato, um ótimo dia. Ótimo. 601, no decola 01, controle 120, decimal 8, boa viagem. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, eu tô 3601. Bom dia, 3601, atento, hein? Controle Salvador, bom dia, eu tô 3601. Bom dia, 3601. Me mantenha, 3601, saída da El. Saída da El, voo 360, TAN 3601. Só autorizaria já em voar B10? Autorizado, voar Leda 3601. Direto Leda 3601. 3601, chame agora o centro Recife na frequência 13325, alternativa 1251 e suba restrito ao 320. Restrito 223, 20, 3325, 251.